Estamos aqui com o Renan. Já no segundo MagafoCast. O Matheus. Eu tenho uma boa desculpa para não ter gravado nas últimas 3 semanas. O Jefferson. E eu bebo Guaraná Dolly. Está no ar a terceira, ops, quarta edição do MagafoCast. MagafoCast! Pois é, né? A quarta edição do MagafoCast, já que a gente perdeu as contas, está começando, né, cara? Né, Matheus? Pois é, né? Sabe o que é? A primavera chegando, Love's in the Air. Todo mundo com o coração assim, a mil. É, cara, chegou a primavera e as coisas não são mais como eram antes, né? Os corações. Então, Jefferson, quer mandar uma mensagem pra alguém? Meu silêncio vai falar por mim. Jefferson, aproveita a musiquinha romântica, cara. Aproveita o poder do microfone do MagafoCast. Confie no poder da edição e, mais importante, confie no poder do amor, cara. E vai. Meu silêncio continua falando por mim. Nossa senhora, cara, que tristeza. Pois é, e você, Renan? Gostaria de mandar uma mensagem pra alguém? Tô na mesma que Jefferson. O silêncio diz tudo. Tá bom, Matheus, e você, cara? Eu gostaria de dizer que amo, meu amor. Tá bom, então. E o mais incrível, nessa edição, quer dizer, na edição passada, nós recebemos um e-mail, cara. Peraí, na edição retrasada, né? Porque foi no 3.1. Ah, foi no 3.1. O 3.2, é verdade. Na edição retrasada, que é uma edição só. E-mail indignado. Foi um e-mail indignado, cara. Raiva. Mas não importa, pois foi o primeiro e-mail. O primeiro e-mail a gente nunca esquece. É o pioneiro, né, cara? Exatamente. Popularizando. Eu vou ter que ler o e-mail todo, eu só vou dizer que ele ficou puto com o Jefferson, porque o Jefferson confundiu, não sabia o nome da Sandra Bullock, cara. Eu não sabia lá, que cara. Tinha feito velocidade máxima. Lê lá pra mim responder aí. Foi assim, eu, cara. Eu lia quem era esse cara, identidade, CPF, onde ele mora, cara, tipo sanguí, cara, é o primeiro e-mail. Ele disse qual é a profissão? É, vai ser engenheiro, vai ser engenheiro, não. Confundir Julia Roberts com Sandra Bullock? Ele tá de sacanagem. E Um Sonho de Liberdade é um excelente filme, é que ele não escreveu muito bem. Quem faz a voz do Woody é o Tom Hanks, é o Woody do Toy é Story. É o Whatever, né, cara? É, a história do Van Damme é verdade. Pô, o Van Damme é realmente o Predador. É, mas isso aí é verdade em partes, porque ele só fez, sei lá, 10 minutos de filme. MIB 2 é um pé no saco? Eu não acho, cara. MIB é maneiro. Não, eu achei o 2 pior do que um. É pior que um, mas é maneiro. O Tommy Lee Jones tem que voltar para botar gente na estação. Perfume de Mulher é o melhor filme da Patia. Não, não é. E o Poderoso Chefão? É, e eu sei, o Show de Truman é muito bom. O Show de Truman é razoável, não é isso tudo, não. Depois de debate sobre o resto, ele me encheu o saco durante algum tempo, falou que ele ia parar de ouvir caso a gente não tivesse falado do Matrix, mas do Matrix a gente falou, cara. Ainda botei Rage Against the Machine no fundo. É, né, cara? Fala o nome dessa alma aí, cara. Pô, meu amigo Thiago, cara. O Thiago das Quantas ali, ó. Cronenberg, cara. Nossa senhora, mano. Nome do poder, né, cara? Nome sinistro, hein? Deu medo agora. Tá bom, mande mais e-mails, rapaz. E... faça como fez Thiago Cronenberg e mande mais e-mails. Não. Principalmente legal... seu nome foi Schwazer, acho maneiro, Schwazer Carabagger. Ia ficar muito maneiro. Pô, cara, mas eu tenho que fazer um momento show da Xuxa, cara, e mandar um abraço pros meus amigos da faculdade, porque eles estão me enchendo a porra do saco, senão eles param de ouvir o MagafoCast. Então, um abraço para o Daniel, o Dudu, o Duan e o Nico, porque senão eles vão ficar putos comigo. Tá bom, vocês têm mais alguém? Eu quero mandar um abraço pra minha tia Maria Cecília, da Paraíba. Gerson tá voltando pra casa. Neste MagafoCast, desvendaremos os mistérios. desafiaremos o sistema. E vamos mostrar o que todo mundo já comprovou que não existe. Mistérios da humanidade, rapaz. Olha que tema. Quem teve essa ideia? Eu sempre pergunto isso. Quem teve essa ideia, Matheus? É, você sempre pergunta, agora você responderá. Quem teve essa ideia? Jefferson, quem teve essa ideia? Eu não vou responder, não. Cara, isso aí foi um grande conglomerado de outras ideias, né, cara? As ideias foram se juntando, se unindo. Na verdade, foi uma falta de sinistra. Na verdade, a gente pensou em milhões de coisas. Mas a gente falou, não, isso não vai dar muito certo, isso já tem ali, blá, blá, blá. E nós pensamos em juntar tudo e fazer isso, que foi o que deu mais certo. Ou seja, um bando de ideias que não deram certo separadas, que talvez não deem certo juntas, mas tudo bem. Vamos começar falando das civilizações antigas, né, cara? Por exemplo, a Ilha de Páscoa. Cara, na Ilha de Páscoa tem umas estátuas lá que tem, chega a ter 22 metros de altura, com uma cabeça feia pra caramba, que ninguém sabe como é que aquilo chegou lá ou quem fez aquilo. E pesa 20 toneladas o negócio, né, cara? Não, é um troço muito estranho. O mistério é por que fizeram as estátuas e como elas chegaram lá, né? Qual a tecnologia usada, né, cara? Também vale lembrar que na Ilha de Páscoa não tem árvores, cara. Como é que eles levaram aquilo pra lá? E vale lembrar também que a Ilha de Páscoa é o lugar habitado do mundo mais isolado do resto do mundo. Fica a muitos quilômetros de qualquer outro lugar, de qualquer outra costa. E assim, pra você levar aquele peso todo de barco, naquela época era simplesmente impossível. Nossa, cara, é sinistro. Então, quais são as teorias por trás? É, obviamente, a dos UFOs, né, cara? Alienígenas plantaram as estátuas lá. Não, peraí, tudo que a gente vai falar hoje pode ser ter essa justificativa. Eram os deuses astronautas e explica tudo, né? É, cara. Exatamente. Ou seja, é a primeira explicação, a gente só vai dar a segunda. É, as teorias místicas, né, cara, que também são bem plausíveis, que aquilo lá surgiu do nada e vamos usar pra cultos religiosos. Não, é, essa coisa de surgiu do nada e vamos usar pra cultos religiosos serve pra qualquer cultura, né? Não tem uma civilização no planeta que não tenha lá vários druidas e sacerdotes doidões com estátuas gigantescas com poderes místicos. Pois é, mas o que é aceito hoje cientificamente é que elas foram feitas a partir de erupções vulcânicas, rochas vulcânicas. Calma aí, calma. A erupção vulcânica fez a cabeça, maluco? Não, me expressei mal. Também tem uma teoria muito boa nos Simpsons explicando como é que foi aquilo. Como? Era um rei com aquela cabeça feia pra caramba que mandava eles fazer a estátua dele. Aí sempre dizia, não, eu não sou assim, faça outra. Aí fez 867 estátuas assim, né? Aí o rei morreu, né? É, cara, e aí também reside o mistério, né, cara? Os caras não tinham tecnologia pra fazer uma porra dessa. Sei lá, durou 200 anos fazendo uma como estátua. Como assim, cara? Civilização perdida? Olha a tecnologia. Cachimotinha high-tech. É, cara. Você era com cristal, você não viu Atlântico. Cara, civilização perdida é tudo assim, né, cara? É 300 anos fazendo cada estátua daquela, mano. Não. Exatamente. Eu ainda acho que foi no esquema de pega o tronco de árvore, bota a frente, puxa com a cordinha, sabe? Vai rolando. Eu já porque lá não tem árvore. É, mas... Então... então eles esculpiram pedras roliças... Eles compraram no eBay, né? Pronto. E tem uma estátua daquela que ainda estava em construção, muito longe das outras estátuas. Pô, o que, que será que aconteceu? Os caras não conseguiram terminar. Cara, faltou verba. A versão mais plausível para que elas eram usadas? Culto religioso ou tem mais alguma coisa? É, provavelmente isso. Ou pra, sei lá, pista de pouso de ET. É, isso aí é mais... Pô, nada que é isso, tem né, essas cara? Coisas. Não, mas é assim, né? Os caras terem esse trabalhão enorme, tinha que ter um bom motivo por trás, né? Eu acho que já sei o motivo. O motivo é que antigamente eles faziam essas estátuas, é pra nego no futuro olhar aquilo e pensar que porra é. Com certeza. Nego, não tinha outra coisa pra fazer mesmo, né, cara? Não tinha televisão, não tinha internet, então eles ficavam fazendo isso. Cara, pois é. A Ilha de Páscoa tem certa importância por ter relação com o continente Mu, né, cara? Pode ser o Jardim do Éden. O continente Mu, né? Essa coisa de continente perdido também, né? Sempre... É um mistério. É, tá sempre meio instinto das pessoas, né, cara? Achar uma civilização cheia de riquezas perdidas. Não tem nenhum... Assim, um belo dia o Platão escreveu que tinha um continente perdido e todo mundo saiu correndo atrás. Onda, cara. Sendo que na Grécia Antiga nem tinha coisa do tipo com Pégaso ou mais 500 lendas. Tem a história também de que Atlântida deu uma versão pra outras cidades, cara, que sucumbiram por um terremoto. É, isso aí... Cara, tem Sodoma e Gomorra e tem... Mas a melhor versão pra Atlântida, cara, é a dos UFOs. A versão dos UFOs dessa é boa, cara. Atlântida era uma grande nave mãe, cara. É, cara. Nossa senhora, cara. Porque... Eu acho a pior de todas, cara. Não, cara, porque a Atlântida tem um lance assim. Muita gente já falou que viu Atlântida em algum lugar, cara. Atlântida pode ter existido, sei lá, ali no oeste do Rio, cara. Aí... E o mais incrível, cara, que era uma mulher, sei lá, formada, sinistrona, que ela acredita, defende essa teoria evidentemente. Eu sou mais aquela teoria que diz que realmente teve um continente e os caras já tinham uma tecnologia fora do comum, mas que não tinha nada a ver com UFOs. É a teoria Atlantis de... O desenho, né, cara? eu acho que é verdade, cara. Eu acho que qualquer dia você vai ver algum Indiana Jones da vida saindo de alguma caverna voando numa... numa motinha que você deu partida com cristal. Eu sinceramente não acredito no Atlântico. É, eu fico com a teoria dos UFOs, cara. É, sinceramente, pensa bem, cara. A parada lá, a tal nave-mãe, submergia de propósito, cara. Aí ela, quando ela emergiu, causou uma grande tsunami. Olha que divertido. Foi sem querer, o cara errou. Sabe quando tu erra, baleza? Não, bate no cone, foi mais ou menos isso. Não, cara, ele submergiu pra pegar pressão pra ir pro espaço, cara. Essa que é a versão. Sabe quando você afunda uma bola na água, na piscina, pra voar? Então, foi isso. Exatamente. Mas, isso. Mas a mulher explica lá. É que era movido com a hidrocartaneto de água. Sabe essa coisa assim, whatever? Não existe, assim, nenhum fato sobre Atlântida, mas existem outras coisas que realmente são fato, acontecem e não existe uma boa explicação, ou até existe, mas na minha cabeça não faz nenhum sentido. Por exemplo, as linhas de Nazca. As linhas de Nazca pra mim fazem até certo sentido, cara, porque o mistério das linhas de Nazca também persistia até o começo dos anos 2000, né, cara? Porque diziam que não tinha como o povo fazer aquilo sem olhar de algum jeito. E tem como fazer? Tem. Os caras foram pra lá e provaram que a uma certa distância eles conseguiram ver exatamente o que eles estavam fazendo. É, mas é um bando de... Quais são as de versões índios, pra... Um bando de índios conseguiria fazer isso? É, quais são as versões pra ilha de pra as linhas de Nazca? A versão é de que... Aeroporto pra ET? É, aeroporto pra ET. Não, cara, não era aeroporto. Era uma imagem que só os ETs podiam ver do alto, né? Tá bom, cara. Era um quadro pra ETs. Não, cara. Tem a história do aeroporto, cara. Imagina o ET pousando num grande macaco, cara. Que coisa ridícula. Não, é. Vamos explicar o que, que são as linhas de Nazca, né? Lá no Peru, né? O Peru é uma terra misteriosa. Mistérios do Peru. Brincando. Existe uma grande área que existem várias figuras que foram esculpidas, né? Foram desenhadas também em terreno vulcânico. Terreno vulcânico. São como se fossem valas de fundo que só pode ser visto de muito alto. É, só conseguiram descobrir isso no século passado, quando passaram de avião lá, né? As primeiras vezes começaram a ver as formas, né? O pessoal ficou louco, né, cara? Não, com certeza, né, cara? Tu tava passando de avião, tu vê um macaco, um tamanduá louco lá, um lagarto. Não, pô, realmente, um quilométrico, bicho gigante. É, é muito grande. Agora mesmo. Eu já tava imaginando isso. Você imagina aqueles índiozinhos lá, cara, de tanguinha, puxando uma cordinha, vai mais pra esquerda e tal, pra ajeitar o rabo do macaco. Pô, cara, não tem como. Não, e eles são sinistros, cara. A Chive tem a melhor borracha do mundo, porque, tipo, não tem um errozinho, cara. Tu olha as figuras, são bem feitinhas, né? É, mas também tem a versão que isso aí foram centenas de anos, cara, fazendo essas linhas. Ah, mesmo assim, cara, isso não explica. Agora tem outra pergunta também. Indiferente como é que eles fizeram isso, pra quê? Não, agora vamos analisar. Não, centenas de anos pra fazer um negócio. É passado de pai pra filho, pai pra filho. E os caras não têm escrita, eles não tinham o mínimo registro. Ah, fizemos até ali a curvinha do rabo. Aí tu continua daí. Os caras falavam um pro outro e... acreditavam na boa vontade do próximo, até chegar a uma civilização mais avançada e mais dada do mundo. É, porque a principal versão pra isso também é o lance religioso, né, cara? Porque a área onde a civilização nazca ficava não tinha água mesmo, cara. Sei lá, era uma gota a cada 40 meses. É, porque quando você não tem uma outra civilização importante pra você guerrear, você tem que ficar... passar o tempo de alguma forma. Aí você faz estátua vulcânica. Faz linha gigante. É uma escrotização, né? Cara, e dizem também que se tu tiver no meio do desenho, também tem como tu ver. Por isso que a versão é de que eles fizeram no chão mesmo. Porque antes diziam que eles tinham balões primitivos, aí subiam, olhavam pra baixo, voltavam e faziam. Essa história do balão... Balão primitivo é sinistro, hein? Não, cara, até os arqueólogos acharam um vaso maluco aí que tinha a figura mesmo de balão. Tinha até pequenas inscrições rudimentares ensinando a fazer. Eles falaram que assim, não dá pra voar, ver, funciona, mas conseguiram montar. É. Eu ainda acho que é o balão do Avatar, esses balões aí. O Avatar, o desenho, né? Vocês estão cogitando uma possibilidade muito importante. Viagem no tempo. Alguém voltou no tempo e desenhou aquilo tudo, só pra escrotizar. É, pode ser também, né? Quem sabe, velho? Eu confesso que não tinha cogitado isso mesmo, não. Vocês são pagões heréis, vocês não estão vendo a verdade diante dos próprios narizes, é impressionante. Quer dizer, então, você viajou no tempo e escreveu aquilo tudo? Viajarei. Ó, outro mistério. Esse mistério é maneiro, esse é respeito. Stonehenge, cara. Eu te pergunto, qual é o respeito dessa aí daquela merda? Cara, Stonehenge são várias pedras. Não, cara, a Stonehenge é mais famosa. É, os círculos de pedra, cara, só tem vários lugares na Terra. É, tem toda essa coisa de que eram os druidas celtas que construíram, mas depois acham que não são os druidas celtas, que eram que é algo de uma civilização mais antiga, que depois foi utilizado pelos druidas lá na adoração e... As teorias adoração a Gaia. Adoração a Gaia, é. As teorias para os círculos de pedra também são as clichês, né, cara? Ufos ou adoração de algum deus. Não, mas de qualquer forma, o Stonehenge, ele aponta lá pro... A pedra fica alinhada com o sol no dia do solstício de verão. Eu entendo que tal. O solstício... A coisa mais plausível é que seja isso. Era para o uso de fins astronômicos. Era como se fosse uma espécie de um calendário. É. Dá trabalho fazer calendário antigamente, maluco. O bom aí do Stonehenge, cara, é a ligação dele com os círculos, aqueles círculos na planta das plantações. Cara. Círculos ingleses, né? É, os círculos que disseram que eram verdadeiros, alguns que provaram que eram verdadeiros, estão bem perto do Stonehenge. Não, mas é aquela coisa, né? Tipo assim, o ET, ele vai vir aí, com a nossa passada dele, vou fazer um desenho maneiro aqui no mato, só pra deixar os caras malucos, sabe o que é? Eram ufos pichadores. É. Não, e tipo assim, vamos pegar aquela vaca, vou matar ela, tirar o sangue, por um buraquinho todo, cara. Eles vão ficar muito doidos com essa porra. É, né, cara? A gente é um grande reality show deles, né? É. Dá um anda pra eles, cara. Olha só. Big Brother Terra. Olha que graça. Maluco. BBT, né? Porra. Nossa senhora. Voltando aos mistérios do Peru, vamos falar de Machu Picchu, né, cara? Aquela cidade que fica no alto das montanhas... Totalmente isolada. Incrivelmente preservada. Incrivelmente preservada. Tem uma tecnologia desgraçada. Não tão incrivelmente preservada. Apenas 30% do que tem lá hoje, que é a original. O resto é tudo reconstruído. Mas o interessante é que tudo que foi restaurado é infinitamente inferior ao que era original. Tipo, as pedras são muito menos juntas, elas duram menos, têm uma durabilidade menor. Eles fizeram aquilo pra atrair turista, depois não tiveram saco pra fazer que eu... Os Incas barra Maias barra não lembro que povo que morava lá. Aquelas paredes. Aquelas paredes de pedra. Aquelas paredes de pedra, incrível, é que não passava nenhuma folha de papel entre um e outro. É, exatamente. É, pô, imagina que fadiga, que mestre de obra chato. Ela tá botando a pedra lá, não, mata mais pro canto, mata mais pro canto. Mas o que impressiona lá mesmo é o encanamento, né, cara? Todo mundo gosta agora. Do encanamento de Machu Picchu, cara. É um dos melhores que existiu no mundo, sem dúvida, o sistema de drenagem. É. Porque, tipo, uma pensa bem, incrível, cara. A parada fica na porra do morro. Chuva o dia inteiro, não tem pra onde escoar, porque é tipo um morrinho com um planaltinho na ponta do morro. Então a água deveria empoçar ali fodasticamente, mas não. Eles fizeram todo um encanamento sinistro que escoa a água. Fizeram de chumbo, que nem os romanos, não, né? Não, né? Não. É, chumbo, aí depois morrendo todo mundo, né, cara? Quer explicar por que Machu Picchu foi desabitado depois. Eu fico imaginando, né, os espanhóis chegando lá, cara. Mas mais do que de Machu Picchu é que não tem nenhum registro que os espanhóis foram lá. Simplesmente todo mundo saiu do nada. Sem nenhum motivo específico. Os arqueólogos dizem que lá era tipo assim uma cidade pra um... Algum, assim, um grupo da elite. Os escolhidos, cara. Pra elite. Acho que é elite, sim, que... The Chosen Ones. Que quando elas já entrassem em guerra, todo mundo morresse, desse uma doideira fora, eles teriam pra onde se esconder e onde sobreviver. É o buraco que os reis e sacerdotes iam se esconder quando tava ruim. Exatamente. Né? Vão aí, morram por nós, e a gente tá aqui em cima curtindo um solzinho. Cidadinha de burguês, hein, cara. E tomando um chazinho alucinógeno. Ah, nessa que deve fazer aqueles calendários, aquelas previsões, essas doideiras, cara. É, cara. Foi ali que escreveram o livro de 2012 e fizeram o roteiro do filme. Verdade. Cara, dentro dessas civilizações aqui da América do Sul, né, cara, tem o lance de Eldorado. Que é outro filme da Disney também, né? Pô, cara, mas Eldorado é um troço, assim, a história mesmo é bem idiota, cara. Chegaram. É extremamente capitalista. É, né? Chegaram os colonizadores aqui, aí os índios começaram a contar que tinha um rei, cara, que andava coberto de pó de ouro direto. Os caras ficaram malucos. Queriam caçar a tal civilização que tinha ouro de qualquer maneira, maluco. Então, caôzinho dos índios. Ah, não destrói a gente, não. Tem uma civilização ali muito mais maneira, cheia de ouro. Eu vou te matar. Não, não mata, não. Eu conheço um cara, gente boa aí, banhado a ouro. Tem um paláciozinho de ouro chega também. Chega lá que tu leva tudo. Fala que eu te mandei, fala que eu te enviei. Cara, a teoria principal de Eldorado é que realmente a civilização existiu. Um dia por ano o cara se cobria de ouro. Tinha um pouquinho de ouro lá, mas que não era nada muito abundante, assim, assim não. Assim como tinha na América do Sul toda, né? É, cara. Não é assim. Ouro tinha assim, em todas as culturas. É, aí também criou a lenda de que tinham guerreiras amazonas protegendo a cidade. Aliás, é por isso que a Amazônia tem nome de Amazônia, cara. Aquelas mulheres machonas, gostosonas, né, cara? Tipo as valquírias. É, porque teve um maluco... Gênero, cara. Um palhaço. Um palhaço, claro, em 1700 e não sei das quantas, juntou uma galera e foi caçar Eldorado. Aí vieram uns guerreiros, uns índios com cabelo grande, fuderam metade da galera dele. Aí ele pensou que eram as Amazonas. Ah, tá. Não, é muito inteligente isso, né? Você entra no meio do mato procurando uma cidade com ouro. Você volta sem o ouro e você inventa um caô de que um bando de mulher se desceu o cacete. É. Era melhor falar que eram índios do que... Aí, cara, aí os índios arrebentaram ele, ele pensou que eram as Amazonas e botou o nome do lugar de Amazônia. Olha que divertido, cara. Mas eu fico cara. Pensando, cara, as Amazonas que eles pintam lá são bonitonas, as cheias da vida e tal, mas na vida real, se existisse, devia ser um... Maranga, aquelas mulheres fortonas, essa cueca com a perna cabeluda, aquele pulso sinistro. Devia ser um nojo, maluco. Nossa senhora, cara. Pô, bizarro. Nossa, mesmo, cara. Porra. Que medo disso. Aquela Mata Atlântica, né, velho? Porra, realmente, né, cara? Cara, e Eldorado, sem dúvida nenhuma, foi a civilização que matou mais gente que tentou buscá-la, cara. Foi o golpe de mestre dos índios, né? Ó, cara. Entra naquela floresta ali, procura Eldorado e deixa a gente embaixo. Cara, acho que teve uma tripulação, cara, que tinham 700 pessoas, cara. Voltaram 80. Isso há 500 anos atrás era bastante gente. Porra, é, velho. Realmente, contingente inteiro, né? É, mas conclusão pra Eldorado, existe ou não existe? O que vocês acham? Eu acredito em tudo que a Disney faz, cara. Eu se acho a Disney que tem... disse que tem Eldorado, cara. Tem Eldorado, cara. Aqueles dois malucos chegaram lá e tal. Cara, pra mim, Eldorado era dois barracos lá. Tinha uma barrinha de ouro lá que o nego tentava trocar por comida. E ficou com é, cara, a fama. Eu tô nessa onda aí também, cara. Que Eldorado não tinha grande coisa, não. A gente agora vai falar dos ufos. Vamos começar por um caso famoso e sensacionalista pra caramba, que é o caso do Julio. Acho que é o Tantantantan, né, que apresentou os ETs para o mundo. É, pelo menos a aparência clássica deles, né? É verdade. Os famosos Greys. É, foi quando a imprensa começou a explorar de verdade isso aí, cara. A manchete do jornal lá em Rússia foi, até era, né? Fazendeiro encontra nave, sei lá, alguma coisa do gênero. É, o lance ocorreu em 47, né, cara? Quando um balão que no começo era meteorológico, mas depois descobriu que sequer era de espionagem, cara, caiu na área na fazenda lá em Rússia. O negócio foi em 47, né? Então, os americanos queriam dominar o espaço já, né? É, não, Guerra Fria a todo vapor, tava, cara. Tava lá. Bom, tá, o que aconteceu foi que rolou toda aquela movimentação, federais pra lá, FBI pra cá, toda essa coisinha que... O governo americano tentou jogar os panos quentes, né? Pelo menos é o que todos dizem. É, porque, pensa bem, cara, na época, se alguém soubesse que tinha um balão de espionagem, cara, ia dar uma merda foda. É melhor que seja um UFO, pô. É. Faltava um pouquinho à toa pra começar a terceira guerra. Então, é melhor começar uma guerra interplanetária do que uma terceira. É verdade. Devia ser assim, né? Ou alguém tava lá na Casa Branca, cara, fudeu, vamos falar o quê? Qual vai ser a justificativa? Sei lá. Fala que é o ET. Boa ideia. A gente tá subvertendo a teoria da conspiração total agora. Foi impressionante. Cara, e a testemunha-chave dessa porra toda foi um velhinho que apareceu 20 anos depois, cara, contando a história. Não, é assim, desse estardalhaço todo, achado de vistoso, tá, casa encerrada. Aí 20 anos depois me aparece um velho louco lá com uma palhazinha na boca contando essa história. Querendo ganhar dinheiro. É, cara, aí ele contou exatamente que ele viu a parada caindo, que uma enfermeira amiga dele fez a autópsia dos ETs e contou como os ETs eram, cara, que é essa imagem que todo mundo tem hoje. É, todo mundo sabe que os ETs são meio cinzas, né? Cabeçudos, cabeçudos, tem cabelo, olhos grandes. É assim, a pele assim, pele bem ET do Panamá. É. Não, porra, aquele ET é sinistro, maluco. Não, mas esses aí são os ETs malvados. Os ETs bonitos, acho que tá cheirando a vida, são loiros nórdicos dos olhos azuis. Você sabia disso, né? Os ETs bonitos são do filme do Spielberg, cara. Aqueles ETs são bonitos. É o melhor que eles têm, cara. Não ofende, não. Ah, mas tem uma época que a gente tava em paz com os ETs, né? Os ETs que dão tecnologia pros americanos, aí todos os filmes são a favor dos ETs, né? Os ETs são gente boa e tal. Aí quando a gente briga com os ETs, eles fazem um filme dizendo que os ETs são escrotos, entendeu? Olha só, né? É sempre assim. É verdade, né, cara? A opinião pública, a voz do povo é a voz de Deus, né? É. E partindo de Roswell, também tem, né, a Área 51. Tem esse nome porque reza a lenda dos primórdios mais antigos, que é o 51º estado americano. Né? Ou seja, ele tem as suas leis próprias. É, lá. Você não fala sobre a Área 51. Né, a primeira regra é que você não fala sobre a Área 51. A segunda regra é que você também não fala sobre a Área 51. É, a Área 51 todo também, mundo conhece, cara. Também foi muito explorada, cara, pela imprensa sensacionalista, cara. Tem até aquele documentário famosão que mostra até a placa. Ah, é, que é uma área de... Da Força Aérea Americana, que ninguém pode filmar ali, ninguém pode não fazer nada. É, só que o cara conseguiu filmar e ir embora, né? A testemunha-chave dessa porra toda também foi um cara que apareceu muito depois, falando que lá faziam autópsia em ETs, testavam discos voadores, essa porra toda. E tem, né, aqueles discos voadores nazistas, né? Que dizem que durante um tempo os caras, os engenheiros realmente tentaram fazer uma nave com a forma de disco voador e que... Eles conseguiram fazer três, só que nenhuma das três conseguia voar de fato. É. Voar são detalhes, cara. Importante a aparência. A manipulação do sistema para a Área 51 que é interessante, né, cara? Porque também tava em plena Guerra Fria e lá que eles testavam os caças supersônicos, cara. Pelo menos sem a versão oficial. Aí o pessoal, pô, viu um caça estourando a barreira do som, cara, achava que era um OVNI. É uma coisa realmente sinistra. Algo que não existia, cara. É, cara. Mas isso é só a manipulação do sistema. Mas eu acho que os caças são tecnologia alienígena. Justo, né, cara? Justo, o que você acha? Assim como toda a tecnologia que você usa hoje, os processadores do seu computador, a sua televisão, tudo é tecnologia alienígena, cara. Não tem como alguém ter pensado nisso antes. Aí, assim como essa tecnologia alienígena também são de outros alienígenas e assim sucessivamente, né? Exatamente. É, pô. O que dá pra concluir disso, né, cara? Que se não tivesse Guerra Fria, não existia ET, né, cara? Não, o americano não ia, não ia precisar ter medo de falar a verdade, cara. Ou ia existir, os ETs iam estar por aí e tal, conversando com a gente. É, né, cara? Eles iam se libertar, iam sair do armário. Iam morder a orelha. É. Nossa senhora. Indo para Terras Tupiniquins, né? O nosso famoso caso, o ET de Varginha. É, a nossa versão Tabajara pro caso Roosevelt, cara. Exatamente, né, cara? Ah, mas o nosso caso é muito mais true, não é boa? É, cara. Vocês sabem que 10 anos depois do ET de Varginha, o trato era o seguinte: o Brasil dava um jeito de chavar o ET de Varginha e daqui a 10 anos a gente mandava um brasileiro pro espaço. Olha aí só, mandaram o Marcos Pontes, cara, depois de 10 anos. Graça, né, cara? E a mais maneira que como vão o governo brasileiro, como vão deschavar essa porra? Ah, joga pro cacete planeta, zoa o bicho, ninguém vai ajudar. Isso aí, cara, é desinformação. Por isso que tem tanta sacanagem, cara, com o ET, entendeu? Porque vamos começar, só não acreditar, entendeu? Vamos começar com a informação zoada, né, cara? Que é o que disseram que aconteceu no dia. É, as três meninas viram o ET. As três meninas? É, foram três meninas. Ué, duas irmãs e uma amiga delas que viram um suposto ET. Aí o que o ET fez, cara? Ah, isso eu não sei, cara. O ET falou: vem cá, meu amor. Vem cá, tô querendo, aí, né? Aí ele pulou na água e virou o boto. Né? Também reza a lenda que a movimentação militar no dia era gigantesca, né? Algo que Varginha nunca tinha visto. Os caras estavam treinando por ali perto. Não, essa aí não é lenda. Realmente, mano, puta movimentação militar nessa época. Nunca tinham visto um carro de bombeiro em Varginha e nesse dia apareceu, cara. Exatamente. Grande avanço. Olha, isso pode ter sido tudo uma grande teoria, uma grande conspiração pra atrair turistas, né? Não, cara, sempre... isso que eu ia falar, cara. Vai, isso aí tudo é merchan foda. Tem uma caixa d'água gigante em Varginha, cara, em forma de nave, maluco. É verdade. Que merda, né, cara? Não, cara, que merda não. O pessoal de Varginha tá felizão, né? O Brasil inteiro conhece Varginha. O prefeito foi genial, cara. Foi mesmo, né, cara? Com certeza. Nada melhor pra chamar atenção. Chama meia dúzia de milicos pra sua cidade, né? Inventa uma história sinistra de que um ET abusou de três criancinhas e, cara, repercussão nacional. Varginha apareceu no Jornal Nacional, cara? Apareceu no Cacete do Planeta, cara. Apareceu sim. Pô, isso aí já é uma moral boa, cara. Provavelmente deve ter aparecido no Fantástico. Cara, assim... essas coisas é bem vantagem. Não tem uma versão oficial pro caso de Varginha, né? É claro, eles abafaram. É, não, mas assim, geralmente abafam com uma versão oficial. Dizem que foi lá, era um cachorro que tosaram demais, cara. E apareceu. Pode ser. Era Bob, pô. Não, era. É verdade, não tem uma versão oficial. Não tem uma versão oficial. O caso simplesmente acabou, deve estar em aberto. É uma preguiça com uma formação congênita. É, cara, aproveitando o ET do Panamá, né? Ah, pô, ET do Panamá é mistério. Pô, cara, não tem como. Ele é barrigudinho, cara. É o primo do Cid, todo mundo sabe. É muito igual. E cara. Maldade fizeram. Imagina, ele deve ter chegado lá. Tudo bonitinho, tudo bonitinho. Com aquela língua maluca ET, dele. ET, casa, telefone, os filhos comida, da mãe, os moleques chegaram lá e apedrejaram o bicho. Cara, ele deve ter chegado e tocado com o dedinho, cara, igual no filme do Spielberg. É, mesmo, é, cara. Não, apedrejaram, ele tipo, apodreceu, né? Entrou em decomposição em coisa de semanas, horas, né? Porque a versão oficial que é uma preguiça maluca, morta, decomposta em estado de decomposição. Não, cara, é porque o ET, entendeu? Na atmosfera terrestre ele apodrece mais rápido. Ah, tá. Agora sim, agora isso explicou. Isso explica, né? Mas essa história tem que ser abafada pela mídia, cara. Tu vê, nenhum jornal grande aqui do Brasil quis falar. Só meia hora, cara. Não, cara. Não, meia hora, pô. Não, caraca, peraí, cara. Eu tenho que falar. O Fantástico falou. É, mas o Fantástico falou zoando, né, cara? Não, mas pera aí, cara. Eu tenho que defender isso agora. Já viu o Fantástico falar de alguma coisa, algum fenômeno que acontece na internet? É. Não, falou da... Olha, esse é um quadro novo, dois... cara, daquele maluco. Aquele quadro. Eles falou... fizeram um quadro só com isso, agora cara. Agora é só isso, cara. Detetive virtual. Tá, exatamente tá isso. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Pô, que droga. Eu vou ter que ficar em casa domingo. Me atualizar no Fantástico. Tá ruim, cara. Matamos tua versão, tudo, hein, cara. Pô, eu tava tão feliz aqui. Acabamos com a magia da coisa, né, ah, cara. Pô. Não quero mais também. Então, já que Varginha é o whatever pra caramba, não tem outro UFO aí não, cara? Ah, sempre tem aqueles casos malucos lá, vê um ponto vermelho no céu. Oh, é um OVNI, né? Sempre tem esses casos. Não, cara, eu acho o seguinte, tem muita evidência, muita foto, muita coisa. E alguma coisa em algum lugar deve ser realmente verdade, não é possível. A gente tem alguma conclusão sobre Varginha, cara? Cara, eu acho que... Pra mim é um golpe de marketing, cara. É, cara, eu só acredito nos casos underground, esses casos muito, é, muito famosos. Então, mano, compartilhe conosco um caso underground. Uma vez. Uma vez, né, cara? Eu tava ali no mar. Com ET de Varginha. Caramba, ele nunca quis as menininhas, né, cara? Ele se fez de procurar. Aproveitando a onda de ET, vamos falar aqueles monstros super clichê, crianção que todo mundo conhece também. Ah, cara, mas os monstros são um mistério, né? Por exemplo, o Lago Ness. O monstro do Lago Ness. Ah, grande mistério, né, cara? Qual mistério? Se é um dinossauro, se é uma baleia transgênica? É, fora que esse aí é antigo pra caramba, né, cara? Ah, se existe ou se não existe, né, cara? Até acho... que ela teoria de que foi um dinossauro que sobreviveu por míseros de 65 milhões de anos. Ah, pode ser também. É, porque, pô, o primeiro relato do caso, acho que já tem uns 400 anos, não é? Mas assim, ele, o caso ficou morto durante um tempo e no século XX voltou com força total. Ficou forte de novo, cara. Ah, mas fala sério, né, cara? Ridículo. É, não, porque, cara, já tinha história, né? Já tinha lenda. Aí apareceu um palhaço com uma foto, cara. Pensa bem, 47, cara. Montagem de foto não era nada muito fácil, não. O Photoshop 47 ainda não era tão popular. Aí o cara apareceu com uma foto, muita gente acreditou, cara. É verdade. Ele teve que desmentir 50 anos depois, falando que a foto não era verdadeira. Pô, que babaca, ele deu um trabalho. Eu não sabia que ele tinha. Ué, deu um trabalho de. Ele deu trabalho de depois revelar, era sacanagem. É bem idiota, pô, né, cara? De qualquer jeito, a mídia já tava feita. Cara, de qualquer jeito, o Ness deve receber uma porrada de turistas, deve vender um bando de camisetas. Tudo é lá. O orgulho da Escócia, né, cara? Mas é. O que mais tem na Escócia, né, cara? Ué. Além daquelas saias do Kilt e daquela gaita de folha. Cara, mas voltou na história do Lago Ness aí, tem um... Em 2007, cara, apareceu um cara com um vídeo que passou até na BBC. Na BBC escocesa. E o que tinha no vídeo? Um suposto monstro. A história de suposto monstro, cara. Se quiser, eu e tu pode fazer um suposto, cara, monstro. Suposto monstro em qualquer lugar. Essas paradas assim, cara, só são mistério por causa disso, né, cara? Só aparece suposto monstro. Se aparecer um verdadeiro, abafam, que nem fizeram coisa do Panamá. É claro. É porque a internet, né? A gente não quer saber dos ETs do Panamá que aparecem por aí toda semana. Mas a internet. É verdade. Cara, não deixa, né, cara? Alguém tira uma fotinha ali, foge do militar e não tal. Não quer manter nossa inocência? A Mibis tá trabalhando duro pra controlar a internet. Aqueles dois ETs malucos que ficam no computador o dia inteiro devem estar tentando bloquear a porra toda, mas não consegue. Vou procurar eles no Orkut ou no Twitter. Cara, e tem um outro monstro assim, cara, que tem várias versões, cara. Que é o bom e velho Elo Perdido, né? É, cara, o Pé Grande, o Abominável Homem das Neves, essa porra toda é um monstro, parece que é um monstro só, uma lenda difundida pelo mundo. Grande seria nos Estados Unidos, o Abominável seria no Himalaia, né? E teria a versão brasileira, versão da América Central, e por aí vai, cara. Na América ficou conhecido como Schwarzenegger, é um nome muito louco. Versão GTA San Andreas, né, cara? Depois que vê essa coisa aí do século XXI, os metrosexuais, os homens que se depilam, né, cara? O cara que é meio peludinho, ele é o Elo Perdido, né? Cara, é o Neandertal. Era o Tony Ramos com 2 metros, né, cara? Na floresta dos Estados Unidos. Mas é aquela coisa, aquelas fotos que tem uma espécie de, sei lá, vulto ali no cantinho. Ah, isso aí é um Elo Perdido, um macaco gigantesco. Cara, teve uns caras que tentaram enganar as autoridades, cara, de um jeito muito escroto. Eles apareceram com um suposto abominável homem, o Pé Grande. Uhum. Aí, congelado. Pô, cara, eu vi isso aí. Não, aí descongelaram, cara. Um mamute do lado? Não, aí descongelaram, era uma fantasia de macaco. Muito bom. Não, aí sempre me esquece pra justificar, cara. Olha que lindo, cara. Acho que é... Pô, era uma fantasia, não sabia. Eu comprei de outros dois caçadores que me venderam baratinho. Tava numa super promoção, nossa, cara. Pô, cara. Leva uma camiseta e ganha um Pé Grande. Não, cara, leve dois Pé Grandes e ganha a Arca Perdida, cara. Pô, cara. E o Santo Graal, né? Que tá com os nazistas, né? Pô, mas na verdade existe uma explicação pra isso, cara. O Abominável Homem de Neve, por exemplo, é um monstro S.E. que foi expulso e foi viver na Himalaia. Verdade. Essa é da Disney, eu acredito, cara. Disney desvendou todos os mistérios, né? É, a foto mais famosa do Abominável Homem das Neves, na verdade, era pedra, cara. Chegou um cara que tava escalando todo felizinho com uma foto, aí mostrou. Falou que era o Homem das Neves, que ele ficou lá parado 45 minutos, sem fazer nada. Isso aí, o cara subiu a montanha, não tinha nenhuma história pra contar, sabe? Não caiu nenhuma avalanche em cima dele. Ele não foi macho pra chegar no final, né? Aí ele tinha que voltar com alguma história pra casa no Natal, né? Pra contar. Tirou a foto. Aí era só pra impressionar os sobrinhos. Os sobrinhos botaram no jornal, na revista. Exatamente. Dominou o mundo, né? Sobrinho assim, só isso, tem nada melhor. Mas esses daí são lenda pra assustar criancinha mesmo, né, cara? Até porque tem uma versão em cada lugar do mundo. Ou isso comprova só que realmente existe, né, cara? Cara, e aí tem... 5 pessoas inventaram a mesma mentira em 5 lugares do mundo, tem que ter... Ele tá viajando, né, cara? Pode ser também. Junto com o Fanático de Mãe de Atlântida. É, cara... Ou um Pé Grande bem aventureiro. Não é o Pé Grande, cara. Cara, e tem outro monstro muito famoso na América Central, no Brasil também, que é o Chupacabra, cara. Esse é trupa, galera. Esse aí, rapaz. É um cara que ele tem trabalho, né? Porque ele não vai esquartejar a vaca toda. Ele vai chupar o sangue de canudinho. Era um vampiro normal com 3 dentes. Cara. Pô, mas aqui no Brasil, cara, teve uma época, na década de 90, ele foi pop pra caramba, cara. Pô, muita coisa mesmo. Vários desenhozinhos. Estudava no Jornal Nacional de Ele. Tinha até uma novela, cara, que eu lembro, que sacaneava os pacotes. É tão pop que a gente até citou no Magafão que é anos 90. É verdade, cara. Porque, pô, mas pensa bem, imagina o nervosismo do cara, ele chega lá e vê a cabra dele sem sangue, cara, desidratado. Deve ser triste, maluco. Deve ser bizarro mesmo, né, cara? A Berenice, o que aconteceu? O que que fizeram? De noite que a gente sentiu uma saudade dela, né? Pô, sinistro, né, cara? Cara, o chupacabra, vocês já viram assim a foto, a ilustração que já supôs o chupacabra, que coisa ridícula? Porra. Mas o chupacabra depois descobriu o que era, né? Era um cachorro do mato. É. Mas parece bem, mas é um cachorro sádico, hein, cara? É, cara. Um cachorro psicopata, talentoso, cara. Né, cara. Vamos dar um crédito, né? Um cachorro talentoso. Tem que ter um capricho danado, né, pra matar... Deve ter chamado CSI, né, cara, pra caçar esse maluco, velho, esse cachorro. Porque, porra! Fizeram um exame... Qual que é seu nome, cara? Esse troço é muito maneiro. Só pode ser um cachorro com a pata dianteira, esquerda, manca e tal. E com osso femoral das costas, né, cara? E esse tipo de espécie só tem naquela região do Brasil. Nossa. Mas, caso encerrado. Chupacabra tem várias versões também, né? Tem até na América Central. É. Yeah. É, vamos falar de um assunto sério então agora, né, cara? Sociedades secretas. Que não são secretas, que todo mundo conhece. Todo mundo sabe, tudo são sociedades. Né? É, essas sociedades secretas são só pra chavar que são secretas de verdade, né? Não, isso, com certeza. Isso, exatamente. A pessoa tem uma base do que seria uma sociedade secreta. Nos primórdios lá tem os templários e tem a Ordem Demoleio, aquele cavaleiro que foi traído, né? E deu toda origem àquela ordem de jovens que existe, tem a maçonaria também. Então vamos começar pelos templários, cara, que surgiram lá junto com as cruzadas. É, cara. Porque, as cruzadas é um troço maneiro, cara. As cruzadas um dia vai dar um tema pra gente. Cara. É um negócio maneiríssimo. Ah, por que a gente não vai recuperar a Terra Santa matando um monte de gente? Não tem nada melhor, né? Porque não, cara. Tem tudo a ver com o que Jesus nos ensinou sobre matar e saquear. Pra... Cara, mas pensa bem, cara. Jerusalém é isso, cara. Tu quer brigar? Tu vai pra Jerusalém, cara. É verdade, lá que é o palco, cara. Lá é o palco mesmo, cara. Nossa, cara. E desde que o mundo é mundo... Jerusalém é disputada. Sinistro isso, desde cara. Desde a religião brigando por aquilo. E, mais, e o mais legal é que não tem nada lá, tipo assim... Não, cara, não tem ouro, recurso nenhum, cara. Não tem nada, é só... No Oriente Médio não tem petróleo, cara, já começa com isso. Exatamente. É só um centro religioso de é só, tudo, só né, cara? Só porque, sei lá, Jesus resolveu passar lá... É, resolveram construir uma mesquita que... importante o e povo... os judeus vivem por lá de vez. Isso aí, né, cara? Só porque Moisés fundou tudo lá também, né, cara? A Bíblia inteira tá lá, né? Vamos falar então dos templários, cara. Eles surgiram então mais ou menos no ano de mil e uns quebrados, cara. Por aí. Foi junto com as cruzadas mesmo. Eles receberam até uma moral da igreja, né, cara? É, eles receberam a moral da igreja e depois falaram que eles se corromperam. Ficaram malvados. Ah, a igreja fala isso pra todo mundo. Os templários não estavam em controle. No começo eles tinham poder, só o Papa tinha poder acima deles. E de repente, do nada, pelo menos o que diz Dan Brown, né? Eles foram caçados. Não, eles começaram, né, cara? Se foi isso, eles começaram a saquear, pilhar, ficar rico. Quando você fica rico, você ganha automaticamente poder político. É, a lógica ou é isso, né, cara? Ou eles estavam saqueando e não estavam dando pra igreja. É. O que é bem provável também. A lógica é que eles começaram a ganhar muito poder e tiveram que cortar as asas, né, cara? Teve que cortar as asas dos caras. É, uma história assim bem plausível. Cara, e os templários eram elitistas também, cara. Só quem tinha moral na igreja que virava templário. É, com certeza. E os templários, eles eram... Eles eram celibatários e tal? Não pegavam mulher? Cara, como é que eu era, acho que não, cara. Ou eles eram aqueles caras estilo... Eu acho que tomando cerveja o dia inteiro, barrigudo. Eu acho que é qualquer filme Vietnã da vida. Até aqueles certinhos lá, bonitinhos. Tem eu acho que os templários eram assim, um grupo privilegiado, mas privilegiado foda da igreja. Também cara, tinha que falar que os templários eram cavaleiros sinistros. Essa é a parada. É verdade. Essa é a parada de toda a sociedade secreta. O cara tem que ter um conhecimento a mais de qualquer coisa. Que nem os maçons. Eu já ouvi falar de fontes não confiáveis, ou confiáveis, não lembro. Que a palavra maçom quer dizer pedreiro. E que os caras, eles no começo, eles dominavam técnicas avançadas de construção. A história dos maçons diz mais ou menos isso. Quando tava fazendo aquelas catedral, Notre Dame e blá blá blá, esses pedreiros se juntaram e formaram uma sociedade. Pra se autoajudar. É. No começo, foi o primeiro sindicato, né, cara? Tecnicamente. No começo eles também não eram tão odiados pela igreja, não, cara. É. Mas aí que entra o grande mistério da parada, né, cara? O que fez os caras serem tão odiados pela igreja? Cara, aqui na América, cara, foi porque eles ajudaram todas as independências, cara. É, mas como eles arrumaram poder e agora, antes disso, eu não sei. É, a parada é que os maçons têm o poder de se infiltrar numa sociedade e tal e dominar tudo. Cara, porque assim, tem os maçons explanados, cara, que já tem poder, né, cara? O Brasil mesmo já teve dois presidentes maçons. É, os Estados Unidos já teve um milhão. Todos, né, cara? Agora, imagina os escondidos, cara, os que a gente não sabe que são maçons, velho. Não, é, cara, todo mundo pode ser maçom. Matheus pode ser maçom. É, sabe. Minha mãe pode ser maçom, né, cara? É, cara. Não, mas é aquela coisa, né? Com certeza, até o 32º grau, você não conhece nenhum segredo sinistro. Você só vai saber quando você for o... Master Top. Todos esses graus de iniciação de qualquer sociedade secreta, iniciática, mágica, filosófica, qualquer coisa, é pra testar a pessoa. A ideia é essa, testar a pessoa, ver se ela tem fibra moral, acredita na coisa, ou se ela é só uma filha da puta querendo fuder todo mundo. E onde eu deixo meu currículo? Você tem que conhecer o maçom, virar amigo de maçom, ou salvar a vida de maçom. É que nem o Orkut no começo, cara. Vou procurar no Mercado Livre. Cara, mas assim, tem teoria da conspiração tanto pros templários quanto pros maçons, né? Os templários dizem que tem uma moral foda na igreja, que eles manipulam tudo dentro da igreja hoje junto com a Opus Dei. E os maçons manipulam a política. Tá na pauta Opus Dei como sociedade secreta. Opus, cara, Dei não é a... Não, é porque eles... Não, eles manipulam a igreja foda, cara. Dizem que, por exemplo, agora, quando elegeram Bento XVI rapidinho, cara. Que troço que verdade. Não é normal. É, subiu a fumaça que matou o Papa. Já... Oh, matou não, desculpa. Desculpa, não falei isso. Cara. Ninguém matou o Papa, hein? O Papa morreu por causas naturais. Como você ia dizendo, já. Em 97, né, cara? Em 97. Ai, cara. Então, cara, eles dizem que eles manipulam a igreja, né, cara? E como a igreja manipula um monte de coisa, eles manipulam um monte de coisa. Simples assim. Quem será que manipula o Opus Dei? É. Cara, será que... Os Illuminati. Os Illuminati, porra. Cara, será que o Opus Dei e Templários são, tipo, lado A e lado B? Ou será que eles têm uma união, cara? Não sei. Acho que seria, tipo, lado A e lado B. Acho que seria também. Duas facções dentro da igreja. E o Opus Dei é tão secreto que todo mundo sabe que a sede fica em Nova York em prédio novo, cara. Não, depois de Dambrau, o Opus Dei não tem... Cara, mas... Dá chicotada na pessoa, botar aquele assim... Dizem que o Opus Dei, cara, todos os grandes do Vaticano estão no Opus Dei, cara. Exatamente por isso que eles manipulam quem, tudo que tem lá, cara. Botaram um Papa conservador por causa disso. É claro, tava muito liberal e tal, geral. É, muito liberal. De usar camisinha, fazer tudo. De ponto tal. De vista da igreja, tava demais. Tava, cara. Tava mesmo, tava. Eu só tava até podendo pensar, cara. Como olha é que só, pode? Cara. Que absurdo, né? Bom, existem outras sociedades secretas, né, cara? Tem a... Os Illuminati, que ficaram famosos por causa dos anjos e demônios, né? E por causa de todas as teorias reptilianas doidas na internet. Cara, na verdade, o que faz sucesso do Illuminati é as paradas escritas de poder ler de cabeça pra baixo, cara. Isso é o diamante Illuminati. Cara, o legal dos Illuminati, cara, é porque muita gente diz que eles desapareceram, mas muita gente diz que todo político foda hoje no mundo é Illuminati, cara. Que eles estão por trás do poder de maneira fodástica mesmo. É. Mas isso, né, cara? Vem de qualquer sociedade secreta. Qualquer sociedade secreta. Cara, mas, assim, é igual maçons, é porque... então, nesse quesito. Não, mas o negócio é que os Illuminati, né, cara, tiveram os caras, assim como os maçons, né, com respeito nos últimos anos, cara. Nos últimos anos, não, nos últimos séculos. É. Galileu Galilei mesmo foi Illuminati assumido. E tem uns que não eram assumidos, cara. A Lara Croft era Illuminati. O Nicolas Cage também. Olha só, hein. Como é que ele conseguiu se meter lá, descobriu? Todos os segredos da nota de um dólar. Olha só, hein, cara. Cara, bom, já que a gente falou aqui de alguns que tem nos livros de Nambrau, tem o Priorado de Sião também, né? O Priorado de Sião, que geral diz que é totalmente inventado, seria, né? Seria continuação dos Templários, do ponto de vista dele, né? É, os caras que protegem a linhagem sagrada de Jesus e blá blá blá, blá, blá, blá, blá. Cara, mas sabe o que faz dos Templários um troço que, assim... Gera mistério. Porra, ainda tem coisa, cara. Não, cara. Eles usaram aquela roupa, cara. Aquela roupa branca com a cruz, maluco. Aquilo sim, velho. Não, é muito estilosa, cara. O Vasco usa uma roupa branca com uma cruz e não vai nenhum mistério, cara. Mas vocês são fracos perto deles, mas, cara. Desculpa. Mas armadura fodástica. Aquele escudo grandão com a cruz é muito estiloso, cara. É, pode ser que cara. Não. Pô. A diferença entre o Vasco e os Templários é que os Templários estão armados, né, cara? O Vasco é um bando de fudido. Cara, tem... Só essa diferença que você achou? Tem, pô, a sociedade secreta burguesa, né, cara? As Skull and Bones. Skull and Bones é. Eu não vou é falar evil. Nada, sabe? Eu é não vou falar evil, nada sobre Skull and Bones, não, eu tenho medo. Isso daí é. Isso aí é burguês demais, isso aí, né, cara? É reptilianos, pô, na veia, os cara. Os dois buches são dessa porra, cara. Mas sabe os reptilianos, né, cara? O grande mistério. Olha só, então. A Rainha Elizabeth é uma reptiliana, o Bush é, um reptiliano, ou uma reptiliana, né? A gente fica sabe. E os reptilianos, eles comem carne humana, né? Nós somos, na verdade, o grande rebanho deles. E toda vez que eles querem fazer um banquete, né, de, sei lá, 50 anos, se o banquete for maiorzinho, eles fazem uma guerra mundial. Assim. Eles queriam dar um. É, eles queriam dar um banquete aí na década de 20, em 30, fizeram a primeira guerra. Depois quiseram dar um banquete, depois a Rebordosa lá fizeram outro. E acho que o da África, né, cara? É, eles queriam fazer um grande, mas deve ter sido adiado, foi a Guerra Fria. Olha só, hein, cara. Pô, isso não, é grande, cara, pra caramba, né? É que alguém falou que russo não dava uma carne muito boa, era dura. É o frio lá da Sibéria, né? Uhum. Cara, e tem a sociedade secreta que é racista, né, cara? A Ku Klux Klan. Ku Klux Klan é, cara, eles são, pô. Não sei se é sociedade secreta. É, não, mas também. Escrotizadores. Acho também... que é mais uma facção, não uma sociedade secreta. Também tem teorias que alguns políticos influentes dos Estados Unidos, cara. Ah, não, isso são, com certeza, cara, né? Não, isso é certamente. Com certeza tem. Outra todo sociedade... mundo vê Everybody Hates Chris, todo mundo sabe, né? É. Verdade. Outra sociedade que poucos conhecem é a sociedade dos donos do China, cara. Essa de toda uma moral de querer dominar tudo usando China, cara. Agora estão com um novo ramo de empreendimento, não é mais pastel não. Agora, loja de 99, é. Loja de 99. É, cara. A gente tem aquela maionese que serve pra dominar os outros, né? Maionese verde. A maionese verde é um troço. Eles dominam mesmo, cara. Eu tenho medo de quando os chineses resolverem atacar, né? Tirarem a máscara. Pô, pensou, velho? Vai ser um troço. Desgraça que vai ser, tu mata um, nasce dois, cara. É por aí mesmo, cara. Isso. Imagina, cara, um exército de Jack Chan, que sinistro. Nossa, os caras pulando o muro, maluco. Um exército de americanos lá com aquelas M14 magafagafas. Inúteis. Inúteis. Cara, mas o mais divertido das sociedades secretas é ainda o jeito de tu entrar, né, cara? Tem que fazer várias provas, tem que fazer uma Faustolândia, cara, pra entrar na sociedade secreta, cara. Então. Existem realmente, cara, pessoas que são misteriosas por si só. Elas têm algo em torno delas. Tem uma aura strange. É, as pessoas magafagafas. É, cara, exatamente. Cara, o primeiro que eu tenho que falar aqui é o Nikola Tesla. O cara era sinistro. Esse cara... O que é fato sobre ele, cara? Ele inventou a corrente alternada. Se você tem energia elétrica da sua casa, que fica a milhares e milhares de quilômetros de alguma usina de energia, você tem que agradecer a ele, porque corrente contínua não chegaria na sua casa. É, pelo menos não com a sua casa inteira. Exatamente. É, o motor também, de corrente alternada, é coisa dele. O rádio, que ele teve que brigar para provar que era invenção dele também, né? Não, veja bem, o cara descobriu, ele era rico, ele tinha seu avanço de recursos, mas o cara sozinho descobriu as ondas de rádio, é uma coisa respeitável. Ele tava lá no banheiro, lendo jornal, de repente, porra, ondas de rádio. Deve ter sido uma coisa não, desse tipo. Qual o grande mistério ao redor dele? É, cara, agora que vem a parada. Nem tudo que ele inventou assim é realmente utilizado, ele inventou umas paradas que são sinistras, né? Freaks. Bem freak, né, cara? O raio. Pô, cara, ele inventou uma arma maluca aí, ele conseguiu, sei lá, condensar a eletricidade pra dar uma... mirar com ela, dar realmente uma pirocada de raio no cidadão. Descarregado, porra. Era uma coisa grotesca, tipo, uma arma muito grande. Aí, assim, isso é mito, lenda, mas diz que uma noite, um dia, alguma coisa assim, deu uma grande explosão pirocada foda na casa dele. E que ele limpou algumas milhas de uma floresta em algum lugar. Foi uma parada assim, aggressive mesmo. É. E tem também a parada de que ele, há muito tempo atrás, cara, no século, sei lá, 19, o cara já fazia experimentos com energia elétrica sem fio. Isso que os cientistas estão tentando lançar hoje em dia, sabe? Ser a lâmpada ligada em qualquer lugar, o seu notebook voando pela casa e a energia chegando até ele, o cara já fazia experimentos com isso. Ele acendia a lâmpada a quilômetros e quilômetros de um gerador sem nenhum... E um cabo conectando. Ele representa mais ou menos o que os maias representavam um dia, né, cara? É. E tem também... Mas, voltando, só antes de partir para outro assunto, os experimentos dele eram, assim, super avançados. Qualquer um que chegasse na casa dele, ele poderia ver as lâmpadazinhas lá no gelo acesas. É. Era uma parada, assim, forte. Ele não conseguiu, ele como era um gênio louco, ele gastava muito dinheiro com muito projeto que ele não levou para frente. Um dos maiores projetos dele foi a torre, que agora não me lembro o nome, um nome famoso, depois eu vou colocar no post. Chama de Torre de Tesla mesmo. É Torre de Tesla. Mas tem um nome melhor pra isso. Que ia ser assim, o primeiro uso de fato pra essa tecnologia. Que até então era só pra assim, coisas pequenas. Você acender, sei lá, acender uma torradeira, acender uma lâmpada. Ele ia fazer uma torre de telecomunicações sem fio nenhum em volta. Exatamente. Agora você imagina isso. Uma torre gigantesca, mandando energia pra uma cidade inteira sem fios. E o melhor, pra nós, né, os cidadãos comuns, de graça. Agora, o pior para os filhos da mãe que queriam, é claro, explorar a energia elétrica, explorar o consumo, entendeu? O sistema acabou com o sonho do cara, né? É, ele brigou com o Thomas Edison, o filho da mãe, porque o Thomas Edison, ele queria vender a corrente contínua e ele queria, e o Nikola Tesla queria, defendia que a corrente alternada era melhor, e de fato é, tanto é que a gente usa essa porra hoje em dia, né? E tem outras coisas estranhas sobre o Tesla. Além dele ter essa capacidade de criar uma forma de passar energia elétrica para qualquer lugar ainda de graça e o pessoal querer carcar ele, ele ainda, na teoria ou em tese, teria participado daquele experimento Filadélfia, né? Aquela parada de fazer o barco desaparecer, já ouviu falar disso? Isso é realmente bizarro. E dizem que eles conseguiram fazer um barco desaparecer, um barco americano, e... Depois que o barco voltou, a matéria das pessoas estava fundida com a matéria do barco, né? Domínio e assim, não era uma, não era uma canoa, quadrado, não. Era um coraçado mesmo, um parada assim, metal, ó. Foda. Então, durante o tempo, um monte de gênios do mundo estavam fazendo coisas bizarras, o Nikola Tesla incluso, e esse é o grande mistério, cara. A gente nunca vai saber se realmente um filho da puta desse desenvolveu essa tecnologia. O que mais ele pode ter feito, né, cara? Não, exatamente, a gente poderia fazer só um programa só com as possíveis invenções dele. Por causa que o cara era realmente um gênio louco, ele fazia um experimento novo por dia. Só que ele era rico e tal, mas não era tão rico assim. Uma hora o dinheiro dele acabou e metade desses experimentos acabou pela metade. É. E, né, dizem também que ele já tinha feito o protótipo do que seria as primeiras televisões, né? Já tinha. Tem, os caras analisaram os escritos dele, né? O diário dele. Ah, hoje eu acho que dá pra mandar imagens via satélite. Hoje eu acho que talvez um sistema de informação conectando todos os computadores do mundo. Ah, tá. Primeiro tem que inventar o computador. O computador vai ser uma máquina, entendeu? Nesse nível as paradas. Ele tinha um poder mesmo, cara. O cara tava uns 50 anos à frente do seu tempo, por baixo. 200, né, cara? Ele era um viajante do tempo. Ele era, devia ser mesmo. Outro cara que também era viajante do tempo, né, cara? Esse era viajante, né, cara? Do tempo eu já não sei. Nós tratamos, cara. Ele era um viajante assim. Não, cara, completo. Mas ele era um charlatão foda, cara. Nossa, ele conseguiu fazer todo mundo acreditar que o mundo ia acabar. Vários e vários anos depois de ele já ter morrido. Cara, ele falava coisa aqui, que não significava porcaria nenhuma, e depois eu conseguia arrumar uma solução pra aquilo. É, porque ele soltava assim, cara, um lance completamente aberto, cara. Mas aí, como a monarquia dava uma moral pra ele, o pessoal acreditava. Aí acontecia alguma coisa, o pessoal falava, ah, ele falou, gente, ele falou. Ele era um cara inteligente, cara, ele era um médico até razoavelmente conceituado. É, e tio Hobbit ficar inventando profecias e se encaixando. O anticristo vai vir. Vai ser árabe ou alemão ou americano. Cara, mas... E ele vai causar uma guerra. É. Isso tudo foi porque ele preveu lá a morte do rei, aí a viúva, cara, começou a dar moral pra ele. A partir disso, porque senão ele ia ter sido caçado pela Inquisição, né, cara? Viu? Ah, o nome da alma fica foda, cara. É porque é rei da Inglaterra, é, né, cara? Porra. Acho que o nome da viúva era Catarina, cara. Mas também whatever, né? Isso podia ser whatever nome, mesmo, né? Catarina, nome artístico dela, Catarina, cara. Catarina 27, 28. É, cara. Mas aí que ele ganhou moral, cara. Porque senão ele ia ter sido caçado, cara. O povo, a Inquisição lá, era medieval, né, cara? Idade Média. A história de que ele previu quem ia ser o Papa. Ele olhou pra um cara lá que era só um padre lá. Aí ele falou... Ah, Vossa Santidade, blá blá blá blá. Ele blá, deve blá, ter previsto 45 pessoas que iam ser o Papa, né, cara? Ele acertou todo mundo. Ele viu todos os padres lá de Roma na época, né? Falou com todos, já, tipo, pô. Ele você não previu um a própria morte, não? Previu, cara. Ele, pô, ele, uma, história... vez, uma vez eu tive uma epifania dessas e eu previ minha própria morte. Cara. Mas, eu descobri que um dia eu ia morrer. O lance não, a história da própria morte dele, cara. Ele falou que ele ia morrer enquanto estivesse fazendo não sei o que ia. Entre ele entre a cama e um banco, cara. Aí ele morreu na escrivaninha entre a cama e um banco. Ele se matou, né, cara? Escreveu, vamos morrer. Tem que dar uma moral mais pra ele, né? Morrerei entre a cama e o banco. Ele pegou a arma, se posicionou. Cara, foi uma porra dessa mesmo, cara. Coitado. Ah, o próximo cara da lista, esse cara eu também respeito razoavelmente ele. Como da assim, 20? Razoavelmente? Pô, cara, era um cara... Tem que respeitar fodástico, né? Fodasticamente, eu cara. Não porque ele pode ser uma mulher. Aí eu respeito mais ainda. Só por causa do autorretrato lá, cara. Tadinho, cara. Pô, é, ele fez um autorretrato, mas ele era tão estranho que deu pra pegar uma mulher. Né? Imagina. De vez em quando eles destroem uma parede lá em Roma e descobrem nos quadros dele, né? Toda semana. Ele também foi um cara maluco, teve uma porrada de invenção louca, né? Ele tinha 1 milhão de profissões, né? Ele era inventor, ele era pintor. E tudo que era possível, né? Também podem existir aí umas, um monte de invenções não creditadas a ele que são dele, né, cara? A gente não sabe. O incrível é que a invenção dele era foda, cara. Pô, eu vi um tanque de guerra louco dele, é um troço muito maneiro. Aquelas máquinas voadoras também. E tem o conceito do helicóptero. Não chegou a construir mais conceito, foi usado depois. Exatamente. O conceito é bem, bem claro mesmo. E reza a lenda e tal que ele estudava os corpos pra fazer os desenhos, essa parada toda. E eu já vi a história também de que ele trabalhava num restaurante, aí ele saiu do restaurante, foi demitido, não sei que porra que deu. Depois, todo mundo que trabalhava no restaurante morreu, misteriosamente. Nossa senhora. E um tempo depois, adivinha o que ele fez? Abriu um restaurante. Cara, ele devia ser amigo do Nostradamus, cara. O uma coisa que ninguém, muito pouca gente sabe, é que o sobrenome dele não era Da Vinci. Vinci era simplesmente a cidade onde ele nasceu. Era Leonardo de Vinci, o lugar onde ele nasceu. Que incrível, hein, cara? Eu só não sabia também. Não, é porque antigamente não tinha sobrenome, né? Então. Então, Mateus, então, filho de. O Nostradamus Zé. Era a mesma onda, cara. Ele não sei o que de Notre Dame. Aí virou Nostradamus também. Os caras não tinham nome próprio, cara. Não gostava. É. Então, qual é teu nome? Ah, Joãozinho, tu veio da onde? Ah, da esquina, então. Tá vendo que eu não tenho cara, quem mora ali na miséria, você olha de miséries, né, cara? Por aí. Pode ver, você tá... Vocês têm que parar com essas piadinhas do bairro de vocês. O meu doente só ouviu isso aqui, não, cara. Mas, pô, cara, vão achar que você tá gravando um lixão, cara. Pô, tá, ficou o dia inteiro catando o microfone. Esses três meses, pra mim, na verdade, três semanas, na verdade, foi o microfone pifou. A gente catou, um balde na rua, né, cara, pra gravar isso aqui. A gente não tinha comida, cara. A gente não tinha como falar. Porra. Outra personalidade sinistra agora, né, cara? O Shakespeare. É, cara, pô, porque cara, existe um grande mistério, só, cara, ao redor dele, cara. Porque ninguém sabe se ele realmente ele fez tudo o que ele fez. E se realmente ele existiu, cara. Mas tem um texto que rola na internet, um tempo atrás, aquele texto do beijos não são promessas e blá blá blá, de blá blá blá, que acreditavam ao Shakespeare e não era dele, era de uma escritora. É, não, mas é exatamente isso, cara. Esse que é o grande Durante mistério Durante séculos acreditaram muitas coisas a ele, cara, e quando foram descobrindo que muitas coisas não eram dele... começaram a pensar que ele pode não ter existido. Pode ter sido simplesmente vários autores que no final acabaram juntando pra isso. É. Ou ele ter existido e não feito quase nada. Ou um filho da puta, cara, usou esse pseudônimo e depois foi se arrastando. A igreja lá matando geral, né, cara? Vai que o cara escreveu uma coisa subversiva, viu alguém atrás. Até fora da igreja mesmo, era muito comum ainda hoje usar pseudônimo. Aí o cara usa, pô... esse texto não sei se vai ficar bom, vou pegar o pseudônimo de alguém que tem moral. Um up, né? É, não, cara, isso é normal até hoje. Aí foi crescendo. Mas o cinema já teve um caso assim, o diretor já teve mais de 30 filmes com essa lógica. Quando o cara achava que ia ruim, botava o nome de um diretor lá. O Dan Brown também são 23 escritores, vocês sabiam disso? Não, porque assim, na obra conjunta do Shakespeare, são mais de 28 mil palavras diferentes. Enquanto na Bíblia, que é o livro, são 9 mil palavras só, diferentes. E, tipo, é humanamente impossível uma pessoa saber tanto em assim tão pouco tempo, que é uma vida. É, cara, realmente a teoria de que ele pode... Ele sabia mais que Deus, né, cara? A teoria de que ele pode não ter existido é muito forte, cara. Realmente tem base, assim, uma base boa. Assim como ela tem uma base muito boa, quem acredita que ele existiu, é barriga da tua cara, se fala... Como Shakespeare não existiu, pô? Shakespeare, cara. Vai ver Romeu e Julieta, cara. Pô, ser ou não ser, to be or not to be, pô. É, cara. É, são duas correntes muito fortes, as que acreditam e as que não acreditam. É. Eu confesso que eu não acredito. Eu também não, cara. Ninguém... Mas a obra de Shakespeare é boa. Outro cara que ninguém sabe se existiu ou se não existiu, na verdade, a única coisa que ele sabe é que teve uma época que várias pessoas... ganharam esse nome de Arthur, entendeu? É que nem novela do Manuel Carlos, que nasceu um monte de Helena depois. Nasceram vários Arthurs. É o Rei Arthur, cara. A lenda dele remete do século 5, né, cara? 5 pro 6. O Rei Arthur, as Brumas de Avalon, Merlin... É. A lenda dele é muito pouco provável que tenha existido. Né? É, cara, não, a lenda porque... não, mas... um cara com o nome Arthur existiu. Deve ter sido um conselheiro velho lá. É, cara. Deve ser algo assim mesmo. É porque o Arthur, o Rei Arthur puxou o Merlin, puxou várias coisas, né, cara? E uma desgraça. Puxa, milhões de coisas mesmo. Não, mas a tábua redonda. Se existiu um cara chamado Arthur e uma tábua redonda, e o resto era só invenção, né? Porque depois existiu uma cópia da tábua redonda, né, cara? Aí o pessoal começou a piratear e tal. É porque durante vários anos, cara, durante vários séculos, na verdade, vários textos literários falavam do suposto Rei Arthur, de como ele era cavaleiro, de como ele era bonzinho. De como ele era corno. É, de como ele levou a prosperidade à antiga Bretanha, lá, Inglaterra, né, cara? Bretanha, né, cara? É, deixa eu ver o que eu falei, porra. Aí teve em 1100 uns quebrados, o cara. Que merda que eu falei, hein? 1147. Legal quando é que a gente vê que tem, cara. Jefferson, ele tem um fetiche por homens feridos. Ele sente uns quebrados. Porra, cara. Oi, mano, deixa eu editar esse, cara. Mas nem... É, Não, voltando. 1127, um cara reuniu tudo, tudo que falava do rei Arthur e fez uma obra única, cara. O que serviu pra fortalecer ainda mais a lenda. Pô, é, juntaram tudo, né? Inglaterra, né, cara? Qualquer coisa pode ser lenda. Inglaterra, né, cara? É tudo lá é princesas, príncipes, dragões e pessoas que não tomam banho. Qual é o nome do reino mesmo dele? Oi? Camelot. Camelot. Camelot. Desse contexto, eu até acho que a gente fica no Acre. Não, né? Mas teve um cara que procurou mesmo Camelot, achou merda, né, cara? Achou duas cabaninhas. É, achou um castelinho de nada, cara. Essa gente também o acaba... castelo de Grayskull. Essa gente acaba se juntando. Tem uns que acham que ele tinha o Santo Graal e mais várias outras coisas do tipo. Ah, é claro, pô. Só se juntando lenda em cima de lenda. Quem vê a Malfighton, né? Com certeza sabe disso. E o ET de Varginha era o animal de estimação dele. Cara, mas assim, se ele não existiu, a lenda é boa. E se ele existiu, foi o rei mais foda que já ever, cara. E o mais corno. Tá bom, cara. Eu tava perdoado, cara. E fique claro que ele foi o mais corno. Cara, falando em corno, ele é fruto de uma traição, cara. Se ele existiu, ele nasceu de uma traição. O pai do rei Arthur. O Arthurzão pulou a cerca. É, foi uma porra assim. Aí depois de um tempo, o Merlin foi lá e falou pra ele. Ah, então foi o Merlin que conferiu ali. O Merlin não falou nada, cara. O Merlin chegou pra ele e falou assim: tá vendo aquela pedra ali, cara? Tem uma espada. Vai lá puxar a espada pra mim, por favor. Não consigo, tô velho. É. Aí ele foi e conseguiu, cara. E rezava a lenda que quem puxasse a espada era o escolhido. Era o rei dos reis, cara. Era o fodão. Rei da Inglaterra, rei dos reis, né? É, cara. Aí o Merlin contou a história dele, cara. Não, naquela época ainda não era. Foi depois. Ah, então me desculpe de e novo. E deu no que deu, né, cara? Outros caras que eu não sabia... Eu não sabia que era tanto mistério assim... O fato deles terem existido ou não é o Robin Hood. Pra mim, o Robin Hood tinha existido, cara. De certeza. Cara, também. O Robin Hood é quase consenso que ele não existiu, né? É fruto de obras literárias também, cara. Um palhaço. Na verdade. Ah, mas qualquer um quarto assim, e flecha que rouba de um. Isso que eu ia falar. Com roupa verde. Não existiu. A questão não é que rouba, não é que existiu... dá o dinheiro pros pobres depois. Que raio de ladrão é esse? Não existiu o Robin Hood. Pode ter existido várias versões paraguaias pra ele, cara. Juntaram tudo num só? É um conceito, né? Robin Hoodismo. Pode ser menos isso. Exatamente, cara. É sempre assim, nunca é um só, né? É, o Robin Hood não tem nem muito o que falar, cara. Aquele filme fantasma, né? É. Da roupinha roxa. Ele é obra de ficção e com uma meia dúzia de inspirações, cara. É que nem o Zorro, vai passando de geração em geração. É uma história romântica de algo que pode ter acontecido, né? E o Guilherme Tell, né, cara? Que o cara da maçã. Também, mas deve ter sido uma história mas romântica. Mas aí não tem como ter tido vários Guilherme Tell. Não. Eu acredito que ele realmente tenha existido. É uma história bem impossível. Eu só não acredito que ele precisou dar aquela flechada lá na eu maçã, acredito, cara. Eu acredito, o rei da Idade Média... Acho que é a parte mais verdadeira da história, cara. Ah, cara. Se ele foi atirar a flecha na maçã, ele estourou a cara do moleque, cara. Não, antigamente tinha uns caras muito incríveis em mira. Hoje ainda existe, cara. Reza a lenda que ele levou duas bolts, duas flechas, sei lá do que. Aí o rei até pergunta: por que você trouxe duas? Porque se a primeira perfurar o coração do meu filho, a segunda perfurará o seu. Olha só, cara, que estimado. Ele sempre sabe que dizer isso depois. Ele sabe que se ele tivesse tomado, não tivesse acertado, né, cara, ele ia ser morto de qualquer jeito, ia estar fudido. Então, o que é um peito que tá cagado, né? Tá mesmo estilo. Ele não ia conseguir matar ninguém, cara. Vou ser lembrado pra sempre, pelo menos. Vou fazer uma merda, foda. É, até a gente tá aqui pondo em dúvida, já dá um crédito pra ele, né, cara? Com certeza. Vamos explicar a história do coitado, né? Ninguém que fala. Ele não fala a história de ninguém, ele, né? Ele é herói de algum povo, cara. Da Suíça. Pronto, ele é herói da Suíça. Que pra mim é demérito. É, né, cara? Ele é herói da Suíça. É, pô, é sinistro. Herédia, não, mas né? Supostamente, graças a ele, que uma revolução começou, tiraram um rei, tipo... Tava 800 anos no trono, escrotizando geral, e foi isso. Acabou dizer, que me explicou a história, cara. O rei falou. O rei exerceu a tirania através dele. Aí o rei botou um chapéu lá e falou: todo mundo tem que reverenciar esse chapéu. Aí ele não fez isso. Aí o rei pegou o filho dele, botou uma maçã na cabeça e falou: você tem que dar uma flechada na maçã. Vocês ajoelhar na porra do chapéu agora, vai ter que dar uma flechada na maçã pra salvar o garoto. Aí ele vai e consegue realmente acertar a maçã. É que a história é a seguinte: esse chapéu tava com um cavaleiro fodão lá, algum militar da época. Aí ele pegou e tirou esse chapéu e colocou na praça pública pra impor respeito. Eu vou fazer melhor, eu vou procurar o episódio do Chapolin, cara. Que conta a história no YouTube e vou botar no post, cara, porque tá foda de explicar. Isso destrui. Cara, basicamente ele incitou o povo a partir pra revolução. Beleza, um outro cara que tá aqui na pauta é o Jack, o Estripador, né? Que devia ser, sei isso lá, maçom. Foi, assim, pode ter sido o primeiro crime perfeito, né, cara? Exatamente, o primeiro e único. Pô, o primeiro serial killer. Não existe crime perfeito, existe policial burro, né, cara? Não existe crime perfeito, cara. Se o crime é perfeito, você não sabe. Não tem como, cara, um crime não deixar uma evidência. Não, cara, o negócio não é isso. Deixar a evidência, todo crime deixa. O negócio é se alguém vai achá-las, cara. E se na época ele sabia que não tinha como achar as evidências que ele deixou, o crime foi perfeito. Exatamente. Simples. Não, não foi. Se tivesse CSI, na época ele tinha descoberto quem era esse viadinho. E esse cara, cara, ele foi inteligente. Ele parou enquanto tava ganhando. Realmente, é verdade. Realmente, cara. Pelo menos morreu enquanto tava matar ganhando. Puta é inteligentíssimo. Porra. Não, é um gênio, maluco. Porra, cara. Mano, tu que falou que virou vegetariano pra subverter o sistema, matar puta é uma coisa muito forte. Cara. É, porque ele chegou, aí ele queria acabar, né, cara, com essa imoralidade, né, cara. Ele matou 3 ou 4? Não, né? Mas por que ele não matou os caras que comiam as putas? Foi matar a coitada das putas, cara. A culpa não é das putas. Cara, porque ele provavelmente ele era um cara perturbado, né, cara? Seria o killer, cara. Ele mata, pronto. Cara, mas ele tem uma roleta em casa. Putas, judeus, alemães, sei lá. Isso que é o mais interessante, cara. Que ele não segue um padrão serial killer, cara. Senão ele não ia ter parado enquanto ele não percebeu. Mas o padrão puta não é... Não, cara, porque ele parou. Serial killer não para, cara. É conclusivo, suficiente? Ainda acho que ele não foi inteligente. Tadinho, cara. E só pra constar, desconfiam hoje, depois de 200 anos, falam de um suposto médico que poderia ser o Jack Estripador, cara. Ah, mas isso aí sempre. De 10 anos dá pra ser suspeito novo. Ele, assim, esse médico hoje é o consenso que se fosse pra jogar alguém na fogueira hoje, seria ele. Uma coisa que eu acredito é que era alguém importante. É, cara, acho que poderia ser um político, cara, alguém influente. Tomar, acho que fosse um bispo, ia ser uma parada muito maneira, porra, cara. Eu torço que fosse um bispo. E se fosse? Mas, cara, mas assim, na Inglaterra era difícil de ser um bispo, né, cara? Exatamente por isso, cara, eu acho que ia ser muito maneiro. Eu tava mais pra ser um protestante, filha da puta, né, cara? Uh-huh. Aí vocês já estão falando de religião de novo, né, cara? Pô, só pra constar, eu sou protestante, tá? Antes que alguém queira me bater na rua. Eu não vou nem falar com a minha. É melhor, cara, é melhor. Não sou satanista, mas eu posso afirmar. Mas ele tem música do Merlin Manson no computador. Olha. Não tenho, dele tem pra jogar o WoW. WoW é de Satã, tá, cara? Então agora, né, cara, vamos pros objetos que são cercados de mistério. Vamos começar pelo Santo Graal, né, cara? Que tá, ficou pop nos últimos anos, nos últimos meses, né, cara? Virou até uma mulher, né, cara? Olha só. O Santo Graal seria o cálice que Jesus bebeu o vinho na última ceia, né, cara? Na Santa Ceia. E pela Igreja Católica, onde teria ficado o sangue dele, né? Depois da cruz, Maria Madalena teria guardado o sangue dele. É, e lá pelo século X surgiu a história de que, por causa disso tudo, o Santo Graal daria poderes a quem ele pertencesse. Essa história de dar poder, né? Qualquer coisa, um cajadinho de um mendigo pode dar poder. Mas na Idade Média tudo tinha poderes mágicos, né? Todos os ossos eram ossos de algum santo. É verdade. É aí que tu vê o caô do Santo Graal, né, cara? Porque se só 10 séculos depois foram falar que a parada tinha poder... Sinal que é invenção. Levaram tempo pra descobrir. E assim, o lance não foi esse também. Tinha que sacudir duas vezes. É porque o cara que fez isso não tinha o objetivo de criar, assim, de alguém acreditar que a parada tinha poder. Ele botou num texto literário, num texto fictício, que o Santo Graal tinha poder. Não, é que a maior parada do Santo Graal é mais um símbolo religioso do que algo de fato, não, assim, importante. É, porque o lance foi assim, cara. Aí o cara botou lá no texto fictício que o Santo Graal tinha poder. Aí um bando de palhaços foi procurar. Como é que na época, né, cara? Só se tomar um raio, tu vai viver pra sempre. Show! Tu não tinha muito o que fazer, né? É que pra melhorar veio... Não tinha Mythbusters, né? É, cara. Pra melhorar no século XX veio Hitler, né, cara? Caçando o Santo Graal também. Aí fudeu tudo. O Hitler queria beber o Santo Graal pra obter imortalidade, né? É, cara. Ou ele queria... Ou queria juntar esses 7 esferas do dragão. Pois é, não conseguiu nenhum nem outro, né? Pra atacar a Rússia. Jesus deixou outras relíquias mágicas no mundo, né? Também tem o Santo Sudário. Que... O Santo depois comprovou que era falso, na verdade. Mas, pô, era perfeitinho, né? Eu tô vendo do ponto de vista europeu, né? Aquele Jesus barbudinho. É. Outro objeto que tá perdido por aí, que dizem, é a arca perdida, né? É, cara, a arca que seria onde Moisés guardou os 10 mandamentos. Eu li hoje no Wikipedia, ele guardou outros tregos lá dentro também, além dos 10 mandamentos. É, tinha umas velas. É, mas não, tinha só um cajadinho, uma manta, umas palavras assim. Acho que tinha mais uma coisa, mas não é muito importante. Né? É, comparação com os 10 mandamentos, né? É, cara, e a arca, assim, a arca é muito mais provável de ter existido do que o Santo Graal, né, imagina, cara? Imagina quando Moisés morreu e chegou no céu e Deus falou: onde é que tu guardou os 10 mandamentos? Pum! Esqueci. Porque... É, cara. A arca, cara, na Bíblia descreve até a medida dela e como ela foi feita, cara. Tipo, madeira e tudo. Todos os detalhes. É. A arca, cara, ela pode estar embaixo de um dos maiores, de um símbolo muçulmano, né, cara? How convenient. É, conveniente. Muro lá das, não sei das quantas, tá? Muro das Lamentações. Apesar que a arca também é uma relíquia sagrada pro islamismo, né? É, cara, também. Apesar de muita gente procurar, cara, nenhum idiota cogita a hipótese de destruir um símbolo sagrado pra pegar a arca. É, cara, milhões de judeus... Te matar. Não, imagina, cara, milhões de muçulmanos, cara, se um judeu ouvir isso. Deus também. É. Idolatra esse muro, não sei porquê. Cara, imagina, judeu e muçulmano. Nossa, junto. Que vocês confusão. Não estão falando que é o Muro das Lamentações, cara? O Muro de Deus? Opa, então é outro símbolo, hein? É outra coisa. É um símbolo religioso aqui no foto de Jerusalém. A arca, então, não está embaixo do Muro das Lamentações, ela está embaixo de outra construção. A gente só não sabe qual. Isso é uma mesquita, então, né, cara? Eu já falei muita merda hoje, não vou falar, não vou dar pitaco nenhum. É, a arca tá escondida debaixo de alguma coisa muçulmana, isso é consenso, tá bom? Mas já caçaram a arca em um monte de lugar, cara. Já foram pro Egito caçar a arca. Disseram que tinha um faraó do Egito que tinha catado ela, tinha roubado. Você imagina lá, né? Chegar no boteco, tu sabe onde tá a arca? Não sei. Tá lá no faraó do, o faraó do Egito catou, vai lá. Show, cara, valeu, te pago uma cerveja. Então, a quarta edição do MagavoCast vai ficando por aqui. Antes da gente ir embora, você tem alguma coisa pra dizer pra alguém, Jefferson? Assim como no começo, o silêncio vai falar por mim. Ah, então, tchau, tchau. Esse é o silêncio. Eu tenho uma mensagem para... Pô, pessoal, tomara que não demore mais 3 semanas pro próximo MagavoCast, né? Ah, cara, é só a gente ter dinheiro pra comprar microfone. Ih, então agora vai ser mais de um mês. É só o Jefferson ficar deixando o silêncio parar por ele o tempo todo. Eu sou o silêncio.